Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. São os primeiros sons da Floresta Encantada, sejam muito bem-vindos. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E a Floresta desta semana começou precisamente com uma escolha tua. O que é que acabámos de escutar? Ouvimos os The Brazilian Beatles, Beatles com I, Beatles, banda brasileira de beat, garage rock, com o tema Gata, um tema escrito por Chip Taylor, gravado pelos Wild Ones em 1965, mas que acabou por ser consagrada com os Strokes em 1966, e esta versão é uma versão de 1967. Em português, chamada Gata, Gata dos Beatles. Gata louca. Vamos continuar em português agora também com uma banda associada ao rock progressivo brasileiro. Neste caso falo de A Barca do Sol, uma banda que se formou no Rio de Janeiro em 1973. Em 1974 edita o disco de estreia homónimo, A Barca do Sol, é lá que vamos. Referir que esta banda terminou em 1981, se bem que os seus elementos depois continuaram com carreiras a solo. Vamos então escutar uma das músicas do disco de estreia da Barca do Sol, em 1974, o tema A Primeira Batalha. A gente se encontrar, pode ser qualquer dia, assim como Manuel, dono da folia, rei do bordel, como Manuel, dono da angústia, perdido na alegria, como Manuel, assim como Manuel. Música.

A Floresta Encantada, primeiro estivemos com a Barca do Sol, uma banda associada ao rock progressivo brasileiro, ali com momentos também de folk, com uma flauta à mistura. Estivemos com a primeira batalha para a Barca do Sol, o disco de estreia em 1974. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que acabámos de escutar? A portuguesa Paula Ribas, uma cantora, e também chegou a ter algumas participações em alguns filmes cá em Portugal, inclusive com António Calvário. Paula Ribas, que chegou a fazer uma série de turnés pelo mundo inteiro e teve uma carreira relativamente longa, aqui em 1969, com o tema Pena Verde, um tema escrito por Abílio Manuel, na altura um compositor e cantor radicado no Brasil. Este tema, na altura, saiu pela Belter, a editora espanhola de Barcelona. A Paula Ribas, na altura, ainda fez uma série de, lançou uma série de singles pela Belter, que na altura creio que até tinha uma sede, claro, não em Barcelona, mas tinha uma no Porto, também uma sucursal, era uma editora relativamente grande nesta altura em Portugal. Só uma curiosidade também interessante, Marie Laforette ainda chegou a fazer uma versão deste tema, é um acaso, foi mesmo por acaso, eu não sabia disto, que vamos ouvir um pouco mais à frente, também fez uma versão deste tema, Pena Verde. Exatamente, acabaste por trazer um disco de Marie Laforette, sem conhecer esta associação interessante, e acabaste por trazer estas duas vozes ao programa de hoje da Floresta Encantada. Vamos seguir agora com George Harrison, o Beatle, que em 1968 edita o seu primeiro disco a solo. É uma banda sonora para o filme Wonderwall, um filme realizado por Joe Masso, lançado em 1968. O disco tem como título Wonderwall Music, é a banda sonora para este filme. Acabou por ser o primeiro disco a solo de um elemento dos Beatles. Foi também o primeiro disco a sair pela recém-criada editora dos Beatles, a Apple Records. E vamos ouvir uma faixa instrumental, como é quase todo o álbum Wonderwall Music, tirando alguns momentos com pedaços de voz. Vamos ouvir então a faixa Party Seacomb, é George Harrison, em 1968. We'll be right back. Linda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Yeah, me and Sue, that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to heal being where love's a small word, part-time thing, paper ring. I know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. Solitary man, solitary man, solitary man. Primeiro na Floresta Encantada estivemos com George Harrison em 1968 no registro Wonderwall Music, a banda sonora para o filme Wonderwall. Foi na altura o primeiro álbum a solo de um dos elementos dos Beatles, também a primeira edição da editora Apple, e há pouco tempo também conheceu reedição quando saíram os discos todos de George Harrison. Entretanto estivemos com uma proposta da Ana Farinha, e Ana foi Neil Diamond. Sim, o Neil Diamond é uma fábrica de hits, teve cerca de 38 músicas em top 10. A música que eu trouxe hoje é uma música de 1966 que foi alvo de imensas covers ao longo dos tempos, desde Lisa Wood a outros músicos que agora não me lembro. De qualquer forma, o tema que passámos foi o tema Solitary Man, como disse, um tema de 1966. E agora vamos até 1969 para o segundo disco dos britânicos Jethro Tull, e vamos escutar uma das faixas do registro Stand Up, como disse, o segundo álbum de Jethro Tull, e vamos escutar a faixa Back to the Family. São o Jethro Tull em 1969. The family. Some action when I pull into town. Everything I do is wrong. What the hell was I thinking? Phone keeps ringing all day long. I got no time for thinking. And every day has the same old way. They're giving me too much to do. C'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà jadis 100 000 fois sur tous les tons. Marie Douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse Marie Colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie Douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles, j'aime bien chanter des ballades. Mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prendrait. Marie Colère adore les éclats de voix. Alors choisis entre les autres filles et moi. Marie Douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère est maintenant là devant toi. Marie Douceur n'est plus qu'un souvenir déjà. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com os britânicos Jethro Tull, uma das bandas mais importantes para aquilo que se veio a designar como art rock ou heavy metal. Aqui o início mesmo da carreira de Jethro Tull no segundo disco, em 1969, o álbum Stand Up, e escutámos a faixa Back to the Family de Jethro Tull. Entretanto, estivemos com uma música escolhida pela Ana Farinha, um nome que já tínhamos falado há pouco, Marie Laforêt. Sim, Marie Laforêt, que também é outra fábrica de singles durante a década de 60 e 70, mais ligada à chanson francesa e também a alguma psicadelia, aqui em 1966, num tema original dos Rolling Stones, também de 1966, o Painted Black, e aqui Marie Dussour, Marie Colère, que é o nome que... Da versão em francês, sim, de Marie Laforêt. A próxima música na Floresta Encantada, és tu também que trazes, o que é que segue agora? Agora vamos entrar aqui num registro um pouco diferente, Made in Venezuela, na década de 70, com Miguel Angel Fuster, o tema Polvo Lunar, um tema de cerca de 9 minutos, com muitos rendilhados jazzísticos, mas depois também consegue encarrilar ali na questão mais prog e psicadélica da década de 70. Thank you. A Floresta Encantada, e depois dos 8 minutos de Miguel Ángel Fuster, venezuelano, e a escolha de Ana Farinha lá atrás, estivemos com Bruce Seck, compositor canadiano, associado ao desenvolvimento pioneiro das eletrónicas nos anos 60 e 70, e estivemos com um dos discos fundamentais no percurso de Bruce Seck, também um disco muito ligado à psicadelia dos anos 70 ao rock que então se desenvolvia, o álbum The Electric Lucifer, editado em 1970. Escutámos a faixa Supernova para este disco emblemático no percurso de Bruce Seck, um compositor com uma carreira muito longa e, como disse, associada ao desenvolvimento da música eletrónica. Ele também foi inventor de instrumentos ligados à eletrónica. Agora vamos ficar com uma escolha da Ana Farinha. Ana, depois de Bruce Seck, o que é que vai passar na Floresta Encantada? Uma figura importantíssima no panorama turco da década de 60 e 70, estou a falar de Barış Manço, que em 1976, no álbum Sakla Samani Gelir Zamani, e o tema que vamos ouvir é o Ey Koka Topsu Genç Osman. Ey Koca Topçu, şu dağlara yan gele! Mor precipite que dos bons se fina silêncio que se me dan crestur e que buik do que me só üç evlek ile ruh beraber bir, iki, üç bir külle tıkla ruh sıkla ruh yıkla ruh mesafe hak getire haydi Allah rast getire Allah Beline Últimos minutos na Floresta Encantada com os alemães Noi, aqui um momento mais krautrock. Fomos até ao terceiro disco dos Noi, de 1975, um álbum que surge após uma pequena pausa no grupo, uma altura em que o Michael Roder aproveitou para trabalhar com os Cluster e também com a Harmonia. Reuniram-se pouco depois, juntamente com o produtor de sempre dos Noi, um nome importante para o krautrock dos anos 70, Conrad Planck, e ficámos com um tema um pouco mais lento àquilo que os Noi também nos habituaram, até daquilo que temos passado com alguma frequência na Floresta Encantada. Ficámos com a faixa Sea Land, então para o terceiro registro dos Noi, Noi 1975, de 1975. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, e para o final, Ana, aqui uma espécie de regresso ao início do programa com um tema em português. Com um tema em português, com os Secos e Molhados, uma banda que embarcou numa série de estilos durante uma carreira que durou entre 71 e mais ou menos 1999, com comeback em 1999, uma banda liderada por Ney Matogrosso. A banda na realidade era um conjunto de membros extremamente extravagantes e ousados, que para além de integrarem o folk do português, o rock progressivo e também a música popular brasileira, tudo no mesmo álbum, no álbum de 1973, o álbum Secos e Molhados, e portanto vamos fechar com o tema, o primeiro tema do lado B, o tema Assim Assado. Muito bem, os Secos e Molhados a fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana. Um treco assim, bem apontado, ao nariz chato, assim, assim. Quando aparece a cor do velho, quando aparece a cor do velho. Belo não acredita na cor assim. Ele vive no terno velho, assim, assim. Porque ele quer um velho assado. Porque ele quer um velho assado. Mas mesmo assim, o velho morre, assim, assim. E o guarda-belo é um herói, assim, assado. Porque é preciso ser assim, assado. Porque é preciso ser assim, assado. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite.